Meus amigos e meus irmãos, chegamos ao 44º programa da série Ação e Reação. Quanto estamos aprendendo com o espírito André Luiz, hein? Depois vocês não poderão dizer ao chegar do outro lado que não sabiam. O sistema Religião de Deus está trazendo essa maravilha da terceira revelação. E nós vimos aqui como é possível a comunicação entre os chamados mortos e vivos e mortos. Moisés proibiu. Qual é o livro de Deus, da religião divina, a religião de Deus? Vocês vão entender bem a posição do Moisés. Moisés não queria a submissão do povo hebreu, aquela maneira criminosa, podemos dizer assim, o que os egípcios daquele tempo, dos faraós, usavam os dons espirituais, a comunicação entre os dois mundos. Mas agora, o mar dá seus mortos, a terra dá seus mortos. Ou está no Apocalipse? Eu vou ler. Qualquer dia desse aqui, esse trabalho está no JZKR, Jesus Aru Kardec Rustan, na quarta revelação, Moisés e os mortos. Eu tenho que ler antes o segundo mandamento, né? A explicação do Centro Espiritual Universalista, como prometi também. O segundo mandamento está no livro A Bíblia para o Povo, no volume 1º. Eu tenho aqui um exemplar da segunda edição, já ouvi várias edições, na página 103. Daqui a pouco nós vamos ler isso aqui. Bem, o assistente Silas, no ato de caridade, para libertar Leonel e Clarindo daquela situação em que obsidiavam o irmão criminoso, Antônio Olímpio, que os matara para ficar com a herança total, afogando-os num lago da fazenda que os seus pais lhe deixaram, contou a história, o seu drama, uma história surpreendente que você já conhece, nós não vamos repetir. É o que diz aqui André Luiz, ao falar no motivo pelo qual Silas revelara a sua história. E Silas era o ajudante de seu pai na mansão Paz. Tinha conseguido grande esclarecimento espiritual. Recuperara-se no mundo espiritual, trabalhara muitos anos para merecer achar a ida que ele levara à desgraça. Mas algumas pessoas poderiam dizer, mas que coisa, mas ainda foi vítima do Silas, estava no umbral e o Silas, mas o Silas já estava alcançando mesmo lá no mundo espiritual, naquelas zonas de socorro aos mais necessitados, um estágio melhor. Mas o Silas diz aqui, e o caminho é esse, que nas condições em que estão os espíritos ali, naquelas regiões de socorro aos espíritos em transição, que começam a limpar-se das suas taras, dos seus cascões trazidos da terra, não dá para voltar ao passado mais distante. Senão saberíamos também as razões de ainda estar nesta situação lá no mundo espiritual. Entenderam? Não basta desencarnar para saber tudo, não. Tem que merecer. No final eles ficarão sabendo que eles vão melhorar-se. Quando desencarnarem na próxima vez, estarão, se vencerem a provação, estarão melhores, que vocês veem que o pai do Silas, mas a mãe na vida anterior vão reencarnar. A mãe já estava em alturas maiores. Vejam você que o importante é você fazer o bem. A mãe era católica, apostólica, romana, mas praticante do bem, da caridade. Então alcançou planos mais elevados. O mesmo seria se fosse protestante, se fosse islâmica. O importante é cumprir a lei divina. Religião não salva ninguém, aponta o caminho. Há tantas religiões, explica a religião divina do amor universal. Quantos são os graus de entendimento da criatura humana? Viram a bondade de Deus aí? Mas o que Deus quer de nós é que pratiquemos o bem. Mas vamos terminar aqui esse capítulo 9, a história de Silas, que vem atravessando vários programas e tem mantido, eu sei, a atenção firme de vocês. Que os tempos chegaram e vocês não querem ter que pagar dívidas em planetas atrasados como o absinto, né? E ver seus entes queridos só daqui a centenas de milhares de anos. E criar lá longe outra lenda do paraíso perdido. E é lenda sobre aquele aspecto simbólico que está na Bíblia. Mas é uma realidade. A expulsão do paraíso é a expulsão de áreas mais evoluídas que espíritos impenitentes não mereciam permanecer, que estavam atrasando o progresso de outros espíritos que já mereciam viver num planeta de categoria mais elevada. E para o planeta ser elevado, alçado a uma nova categoria, aqueles espíritos renitentes teriam que sair dali. Isso vai acontecer com a Terra. E os que estão aí na Terra. Mas diz aqui então André Luiz, compreendemos, no final do capítulo 9, a história de Silas. Compreendemos que Silas, contando a sua terrível história, auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que, indiscutivelmente, ampliaria os próprios méritos. Muitas inquirições explodiam em pensamento no meu acanhado mundo íntimo. Quem lhe seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada genitora? Esperava despender ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favoreceria qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus! Quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto. Aliás, Emmanuel também fala muito sobre isso aqui. Um minuto de deslize custa tempão para corrigir. Mas só um minuto. Quando você faz alguma coisa errada, você sempre envolve outras pessoas. Aí a coisa se multiplica numa progressão matemática ou geométrica. Você tem razão, André, comentou Silas, generoso. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. E sorrindo, por isso mesmo, recomendava Jesus às criaturas encarnadas, quer dizer, na carne, na terra. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto te encontras no caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos, enquanto estagiamos no mesmo caminho, palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais, nos umbrais, que o catolicismo chama de purgatório. A ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecíamos, com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os seus olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e recolheu-o em seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após, voltávamos, mas nem Hilário, nem eu, nos animamos a conversar com o denodado companheiro que entrara melancólico em expressivo silêncio. E assim acabamos o capítulo 9 desse livro extraordinário, Ação e Reação, do espírito André Luiz. Tem ensinado tanta coisa a nós, não é? Psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Estou pensando em ler hoje aqui já o segundo mandamento, conforme prometi em alguns programas, em que a reencarnação aparece vivíssima, quer dizer, o segundo mandamento, conforme está na Bíblia Sagrada. Mas, deixa eu ver aqui. Quantos minutos nós temos? 5. Não dá. É um assunto muito importante. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. A única coisa que vale nesta vida é, vivendo a vida, sabermos prepararmos-nos para a morte ou vida eterna. Por isso não adianta suicidar-se. Aprendamos. Aprendamos com a vida. Aprendamos com Jesus, que criou o planeta Terra para que nós tenhamos a oportunidade de, neste orbe, evoluir. Só isso bastaria para que fôssemos eternamente agradecidos ao Divino Senhor de nossas vidas. Glória a Jesus, supremo governante do planeta Terra. Glória à religião de Deus, ao PBV, com a política divina, que é o perfeito convívio entre as criaturas humanas, entre si, e as criaturas terrenas e as criaturas espirituais, através do grupo Mediunidade Direta, do Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus.